Agora 3:41. Olha só, hoje à noite, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vai entregar o troféu Destaque Esportivo 2013. E eu vou conversar agora, está nas linhas aqui conosco, o secretário Anderson Andrade, que vai nos falar a respeito desse evento importante. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. É um grande evento, né? Nós hoje vamos ter festa do esporte, homenageando aí mais de 180 atletas e homenageados também, né? Que vão fazer parte dessa festa. Um sentimento de gratidão por todos os coordenadores, técnicos, monitores, apoiadores, patrocinadores, atletas que fizeram parte do esporte Foz do Iguaçu. E nada mais esse reconhecimento, né, de nossa parte aí, uma iniciativa do nosso prefeito de Niterói, de estar homenageando a todas essas pessoas que fizeram parte do esporte 2013 na nossa cidade. Secretário, são cerca de 180 pessoas, né, que vão ser homenageadas. Foz tem muitos destaques, né, na área esportiva. Isso. Na verdade, a gente não deixou de homenagear nenhuma modalidade que é praticada em nosso município, né? Sabemos que tem muitas modalidades aí que geralmente são esquecidas, né? Nós fizemos questão de estar homenageando a todos os destaques e revelação de cada modalidade e aquelas pessoas também que já fizeram parte da história do esporte de Foz do Iguaçu. Sem esquecer, logicamente, da imprensa e a CBN, logicamente, vai ser homenageada pelo apoio ao esporte que tem dado à nossa cidade. Então, a gente está bastante feliz por esse dia de hoje, por essa grande festa que vai acontecer na cidade. É o que vocês pretendem também, vocês homenagear pelo menos um representante, como o senhor já falou, de cada modalidade, secretário, né? E o senhor já deu uma declaração também que talvez alguns já tenham sido premiados em outros eventos, mas estão sendo lembrados novamente que são merecedores dessa homenagem. Algumas pessoas vão receber novamente o prêmio, né? Mas é tudo ser destaque, fazer parte da história do esporte de Foz do Iguaçu. Nós temos o professor Jardas, que em edições anteriores já tinha sido homenageado, mas é um grande esportista, né? Já contribuiu muito, então nada mais justo da gente estar prestando novamente essa homenagem. E a gente fica feliz, porque foram pessoas aí que serviram como referência para nós um dia no esporte, e hoje já estão aí aposentados, mas continuam em nosso coração fazendo parte da história do esporte. E mais do que premiar, né, secretário, é interessante também reunir toda essa comunidade esportiva para agradecer, né, o que eles fizeram pela nossa cidade, e também é um evento de congraçamento, não é? O esporte é isso, né, Cris? É alegria, é comunhão, é confraternização, é superação, é oportunidade, é inserção. Então, eu acho que isso, a noite de hoje, vai levar a todos os riscos, né? Então, nós vamos estar ali numa confraternização, numa comunhão muito grande, muitas pessoas há muitos anos não se vê também, por várias circunstâncias da vida, né? E o esporte nos proporciona esse evento de amizade. Vamos estar com a presença também do secretário de Esporte de Estado, Evandro Rogério Romão, qual nos tem nos ajudado bastante. Vamos contar com a presença do Branco, presidente do CREF, do nosso prefeito Reni Pereira, do Gomide, né, Ricardo Gomide, que é diretor do futebol profissional do Ministério do Esporte. Então, com certeza, vai ser uma grande festa hoje do esporte Foz do Iguaçu. Tá certo, então, secretário. Vamos esperar, então, para conferir de perto esses homenageados, essa festa bonita que vai ser hoje à noite, a partir das 7:30 da noite, né, esse é o horário. Secretário, vamos estar presente também para acompanhar de perto todos os detalhes dessa festa bonita que vale a pena acompanhar, né, secretário? É isso aí. Esperamos todos vocês lá. Com certeza vai ser uma grande festa e uma noite inesquecível de esporte iguaçuense. Tá certo, então, secretário. Obrigada pela sua participação. Conversei com o Anderson Andrade, que é secretário municipal de Esporte e Lazer aqui em Foz do Iguaçu, a respeito da festa de hoje à noite, essa festa bonita de hoje à noite, a entrega do troféu Destaque Esportivo 2013, que acontece lá a partir das 7:30 da noite, lá no Gil Buffet. A ideia é homenagear 180 personalidades do esporte aqui em Foz do Iguaçu. Lembrando que essas entrevistas vão estar disponíveis logo mais no cbnfoz.com.br. Vamos fazer uma pausa para o intervalo.